acordado, rock pesado, filho da puta. Eu sou truta, que prefere uma fuga do que uma luta. Quero ter força física, mas não pra entrar em disputa. Mas se necessário, revelarei uma lâmina que mantém oculta. Muitos já não vão no culto, pastores permanecem no lucro. Acho necessário ter fé, mas também necessário não ser burro. Eu juro que acredito em algo, mas assim, é meio confuso. No final de todas as minhas crenças, eu permaneço acima de tudo. Nascido pra fumar maconha, isso eu vou fazer. Bombardearei meu pulmão com bombas de THC. Não melhor do que você, eu tento apenas sobreviver. Drogas não me fazem crescer, me fazem entender. Flow canabinol, lírica quente igual etanol. Rimas abstratas vou jogar na cena igual anzol. Opositores lerdos e nojentos igual caracol. Igual eu, só eu mesmo e sobre isso estou em prol.